Golo 600, informa o tráfego perto de Sintra, em baixa altitude. Dois interferaram na sua aproximação. 600. Prossiga para o controle. Golf Bravo Índia, contato radar, Peugeot 240, saída da El Ledo e Léo. Objeto 5728, livre acionagem para o táxi, será o número 2 para decolagem, ok? No sequenciamento. Sente, chamarei táxi 5728. Alô, boa tarde, igual no 777, autorização para Porto Seguro, ciente da Papa. Ambiente 5777, confirme? É o Gol 1777. Gol 1777, confirme o horário de calços fora? Seria 14:50, mas foi feito uma DLA. Ok, eu não recebi seu plano aqui. Quando chegar o plano, eu já entro em contato. Ok, vamos falar com a empresa aqui, obrigado. Oscar, Oscar Bravo, pronto para cópia? Afirmativo. Oscar, Oscar Bravo, autorizado para Vera Cruz, a 1.000 pés. Decola da 1.0, primeiro curva à direita, saindo no corredor Axé. Controle operando em 1.1935, torre 1.1862, adicione no transponder 0132. Oscar, Oscar Bravo. Acionado 0132 no transponder, decola na pista 10, corredor Axé 1.000 pés, controle 119.35, a torre 118.6. Confirme que autoriza isso, entendeu? O Oscar, Oscar Bravo, tem como fazer um ajuste no equipamento rádio com a Clareza 2? Ok, vamos trocar de rádio. Só confirmando aqui, o controle de 1935, torre 118.6, ok? Afirmativo. Acionado, caso? O Oscar, Oscar Bravo, autorizado sinal, chamo para outro, para o táxi. Bravo. O Oscar, Oscar Bravo, confirmando, decolar da interseção Delta. Afirmativo. Ok. Controle, o papapá, Mike Black Romeo. Prossiga, Mike Black Romeo. Qual que é o QNH do momento, cara? Por quê? O QNH. Acho que o Oscar Bravo tá autorizado até aquilo, lá da passagem pro pra aeronave da Gol. Após a passagem mesmo, tá autorizado ingresso na Alpha Delta, no ponto de espera Torre 1 no noite, isso é 62. Eu acho que é o Oscar Bravo. Aqui é Bravo. Confirme, acho que é o Oscar Bravo. Oscar Bravo, por favor, faça um check no equipamento rádio, a clareza está péssima. Ok, Bravo. Salvador, Gol no 697, livrando apenas para o escudo. Gol no 697, autorizado, Alfa, chamante Juliette. A gente entendeu que vai ficar na Alfa antes da Juliette, Gol no 697. Afirmo, Gol no 697. Sim. O Oscar, Oscar Bravo, pode confirmar as pessoas a bordo? 03. Ok, após a passagem do Gol, autorizado Alpha Delta no ponto de espera, torre 118, decimal 62. Bravo, bravo. Alô, Salvador, Webjet 6741, formação papal, direção Guarulhos. Webjet 741, informação em curso Papá, ajuste no 0 no 1, não guarde para a cópia. Sua escuta. Saudade, escuta do Gol no 777. Mari para o 060, com 3 vezes. Quando recebi o mesmo, eu entro em contato. Vamos que a empresa aqui foi solicitada para 16h30, Caldas Fora. Tigo 777, vou checar aqui com o centro, aguarde. Aguardando. Alinhar e manter a pastilha Delta. Bravo, alinhar e manter. 3660 livre da restrição em TAP? Tá 3660 livre da restrição em TAP. Ok, desce pra 4000, 3660 com 1000 horas. Zulu 4, divide pista pela direita, chame solo, frequência 1219. 5000 miose, gol 3. Visoco mesmo, dono menor 7, mantendo. Fala, bateria, quando 600. Quando 600, Alfa, Chemete da Juliette. Alfa, Juliette. Provável de decolar de pista no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós. Ó, tá bravo. Tô aguardando o operador de finger que dentro da era, mas já iniciou, mais 10 segundos. Tá ok. Gol no 777, pronto para cópia? Pronto, cópia. Gol no 777, autorizado para Porto Seguro, nível de voo 320. Decola no zero, primeira curva direita, saída da El Leda, Bidev, após Bidev, conforme rota. Controle operando em 1, 19 decimal 35, torre 1, 19 decimal meia dúzia. Acione no transponder 5405, o gol no 777. Autorizado por seguro 320 conforme o plano, saída da El Transição Leda, Bidev, decola 1-0 com curva direita, controle 935, torre 18-6, transporte 5405, gol no 777. Gol no 777, cotejamento correto, um ponto para pushback, acionamento. Solo, pode confirmar, o 697 vai prosseguir para o 5. Afirmo, gol no 697, o Efraer ainda não fez não deu ainda um novo portão. E após o táxi do Web, está autorizado ingresso para a principal para o portão 5. Mas vou coordenar aqui e tentar outro portão. Não, o 5 está ótimo pra gente. É só se eu pedir para o Web empurrar um pouquinho mais para trás que a gente passa ali, por favor. Gente, aguarde o gol no 697. Ok. Então, 5728, se é possível fazer o pushback um pouco mais a retaguarda para dar passagem ao gol no 697 para o portão 5? Afirmativo, sem problema, tá empurrando. Gente, o gol no 697, então, tá após livre passagem para o pátio principal, portão 5. Gente, prosseguindo para o 5, via Juliette, gol no 697, agradeço seu colega da web. Obrigado, você também. O gol no 600 vai manter antes a Juliette, o portão 3. Vai aguardar. Controle Salvador, passarei do 2230. Passarei 63, eu não sigo mantendo escuta. Passarei 2230, chegada a manta, dedicação, terça para o voo 070. Claro, 070, a manta, 2230. 5728 vai seguir o azul para o ponto de espera no zero via Índia Alfa. No ponto de espera torre 1 no decimal 6, ajuste no 0 no 1. Sente no 0 no 1, Índia Alfa segue o azul, 18-6, boa tarde, 5728. Dos 2230, na presente vou Ituna. Ituna da presente, 2230. 0089. Autonomia de 4 horas, estamos com 1904 a bordo, até na Porto Seguro, azul 439. Controle o Oscar, Alfa Bravo. Índia Alfa no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 62, ajustando no 0 no 1, azul 489. Comi 911, prossegue via Indy Alpha, espera a chamada 186-409, boa tarde. O Gol número 00 após a passagem do Boeing da Web, que irá taxiar para o ponto de cardão 0, está autorizado para partir só o portão 3, atento ao mesmo. Passageiro 230 tem condições de manter velocidade até mais próximo? Afirmativo. Sim. Controle. Fica. Eu estou para sequenciamento, esquerda pro 090, limite localizador, câmbio. Esquerda 010, limite localizador. Salvador, bom dia, até 3804, cruza 190 para 150. A 3804, se mantém 070, acionando identificação, reduza 250 nós na chegada Mari, então 3804. 70, identificou na chegada Mari. Na 6315, velocidade 2109. 2106315. Meu Golf Bravo India, chame Recife agora, frequência 251, alterna 3325. 3325. Mati, passa um cheque, o equipamento tá com um forte ruído, quase não entendendo o que tá transmitindo, ok? Localizador já tem a pista vista, tá 3660. 3660, chame Torre, 1186, bom pouso. Muito bem, obrigado. 089, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 110 graus, 129. Decolagem do 439. 2230, desse mantém 3000. 3000, 2230. 1328, desse mantém 4000. 4000. Xané 6315, desse mantenha 5000. Pá, pá, pá, pá, mais Gillette Romeu? Gillette Romeu, prossiga. Tá livrando o Rio Vermelho, senhor. Correndo no Rio Vermelho, é assim que ele vai lá reportar, Romeu. Tem que mantendo escuta e regras visuais. Marque o Juliette Romeu. 315, controle. Fica, senhor. Vetor sequenciamento, curva esquerda pro 100, descendo ainda para 5000, se houver falha, vou ir para Simbra, na marcação 160. Esquerda 100, está de falha, vou a Simbra, sei lá, 10060. Para... Guarulhos, New de voo 340. Decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, onde interceptará o Bizulu 21, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle operando 1-1935-2-1-1-2-62, acione no transponder 5447, Webjet 6741. Está autorizado o Guarulhos, o 340, decola pista 10, com curva direita no bloco elétrico, conforme plano 1935, transponder 5447, web 6741. A gente 6741, contei novamente, teve um problema aqui na transferência. Afirmativo, para você que está. A gente 6741, contei novamente, porque o equipamento rádio deu entrecortado. Autorizado 340 para Guarulhos, no, o perfil conteja novamente, tá? Decola pista 10-1935, controle 5447, transponder 6741. Objeto 6741, decola 0, primeira curva direita, saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, onde intercepta Zulu 21, após autorizado conforme rota. Objeto 6741. Agora copiado, perfil Arbor, depois Elefa, Up Zulu 21, conforme a rota, web 6741. Objeto 6741, cotejamento correto, um ponto para pushback, acionamento. Chamada quando pronto, obrigado. Solo 1394, boa tarde. Pistão 3193 para o Galeão, 380 na escuta para a Copa. O 1394, informação Quebec, ajuste no 01, não guarde para a Copa. Na escuta. 7-0, dispatch on board. Boa tarde, chegou 1806, informação Quebec para cópia, autorização, Aracaju. Informação Quebec correta, ajuste no 01, na guarda, número 2 para cópia. Você escuta, 1806. Salvador, TAM 3193. O 328 desse mantém a 2000. 40 de uma parte direto da Elba, frente. 4089 direto da El. Valeu, obrigado. Passo para o Alba Barra ou Oscar Bravo? Frequência livre, bom voo, Oscar Bravo. Bravo. 1394, autorizado para o Galeão, nível de voo 360. Decoda 1-0, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, onde recebe Tubs, 1-0. Após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle Salvador Pernem 1, 19-35. Torre 118-meia dúzia, acione no transponder 5546, gol 1394. Gente, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita após decolagem, perfil da Dael, Leda, Bridge após a Zulu 10. Controle 19-35, torre 118-meia, transponder 5546, gol 1394. Gol 1394, cotejamento correto, um ponto para pushback e acionamento. Chama não, obrigado. O gol 1806, está pronto para a cópia? Confirmo. Gol 1806, autorizado para Aracaju, nível de voo 230. Decorda 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, após Puca, Jamo, Jamo, direto Aracaju. Controle operando em 1-1935, torre 1-1-8-6 dúzia, acione no transponder 5517, gol 1806. Boa noite, 06, autorizado Aracaju, nível 230, decola pista 10, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, 1935, controle de saída, 186, torre 5517, para fora. Gol 1806, cotejamento correto, um ponto para pushback, acionamento. Ok, gente, chama ela. Paulo Salvador, muito boa tarde, tá 3660, livrou. Tá 3660, autorizado Alfa, chamante a Juliette. Alfa, chamarante da Juliette. O gol no 394, pode confirmar o portão que se encontra? Gol no 394, na escuta do solo? Alô, Objeto 6721. Prossiga, Objeto 6721. Portão 4, pushback está na meta. Objeto 6721, diversão acham para o táxi. Camarão. O 1806 na escuta do solo? Siga, 1806. O 1806 confirma o pátio que se encontra, ou correção, o portão? 7. O 1806 confirma o portão que se encontra? Portão 7, senhor. 7, obrigado. Alfa da Juliette, 3660. Então, 3660 vai manter antes da Juliette, o portão é 8, eu tenho tráfego. Depois da companhia lá no portão 8. Após o portão vai ser autorizado, vou tentar confirmar aqui com a infraero se tem algum policial, algum portão livre. Positivo, nós estamos aguardando aqui, Alfa Santa Juliette. Então, 3193 está no portão 8, está pronto para o pushback. Então, 3193 está pronto para a cópia. Pronto. TAM 3193, autorizado para Galeão, nível de voo 380, decorda no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge, onde intercepta o Zulu no zero, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-6 dúzia, acione no transponder 5504, TAM 3193. 3193, autorizado Galeão, 380, decola da 10, curva à direita, da Euleda Bridge, rota do plano de voo, Zulu 10. Controle 1935, 186, 5504 é o transponder. Tá, 1935, contingimento crash, pronto para pushback e acionamento. Tá pronto para o pushback e acionamento no 8. Tá, 1993, livre acionamento para o táxi. Camara. Controle, papapá, mais direto, meu, por onde está a porta na Ibiatã. Vai para mata. Max 7 Romeu, torre 1862, bom pouso. 1862, é grato pela colaboração, senhor. Bom dia. Boa. Controle, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está de Andina para Salvador, atingiu o litoral 107, comprou de Papão. Mantenha a linha do litoral, reposta através de Pituaçu, Guardião 07. Para Pituaçu. 3804 indicada. Olha, 210 agora. Reduza 200. 200 é o número 5 na aproximação, o 3804. Ok, reduzindo mais ainda para o 200, número 5. Muito grato. O Gol 924 desce 3000, redução indicada 1809. Está seguindo o Airbus 320, 5 milhas e meia à sua frente, 150 de ground. 3.179, autorizado. Autorizado, final do ILS é que foi para a pista 10. Reposto estabilizado, 924. Desce no glide se desejar até 2000 pés. Está instruído o tratorista para deixar o portão livre. Ok. O TAN-3000MZ é autorizado ingresso no pátio principal, portão 8. Atento ao Airbus da companhia que está realizando o pushback no portão 8. Queria deixar o portão livre, a entrada livre. Positivo. Está iniciando então para o 8, observando o colega. Vai passar pela retaguarda do WebJet. Gente, tá 3.000. Muito grave. 01219. 219, libera. 2230. 3.000. Trouxe o Guardião 07, tu tô sul. Guardião 07, torre 18.6, bom pouso. 18.6. Gol no 328, pista 10, pouso autorizado, 710 com 8. Livre pouso na 10, gol 328, baixa até lá. Mightnet Romeu, considero o solo 30, baixa altura até o pátio da mata. A baixa altura devido ao Boeing na final da pista 10, ok? Ok, já está autorizado, então iniciando Mightnet Romeu, táxi a baixa altura até 17. Corre o Guardião 07, boa tarde. Pide. Ok. Xenai 63 no 5, torre 18.6, bom pouso. 18.6, boa. Tem condições de 35 na base até o Graer? Via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1, com 2 edição Medusa, ajuste no 0 no 1, no WebJet 6721. Índia Alfa, obrigado, obrigado. Aí pelo glide, reposto estabilizado, 3804. O 924 está autorizado até 2.000 pés. 2.000, dá para esperar o glide? Dá sim, a sua à vontade. Vou esperar aí. Eco Charlie 35 do governo do estado vai aproximar para a pista 35 sem interferir na sua aproximação. 7.635, pode aproximar o vento? Bom, sim, o vento é 120 com 14. Obrigado. Então, eu vou mais 7 manhã, eu levo 7 manhã, quem está enganando na base. Jumatinho, frequência livre estacionada, Leite Romeu Águia. Olá, como é? Eu. Estou em Fortaleza, Jumatinho, 6721, pode esperar pronto. Quem der, é Salvador, 6721, é, bus a duas do externo, a linha decola quando autorizado de imediato? Afirmativo. Gente, aliás, mantenha e prepare-se para decolar de imediato quando autorizado. Gente, a linha decola guardando a diversão. Golo 328, solo 32, direita, Eco Fox. Está na Fox. Na Fox, agilizando na medida possível, 1219 direita. 219 na Fox, agilizando, 328. Salvador, boa tarde. É o 3804 estabilizado com o campo à vista. 3804, número 3 para o pouso. Traço especial de Airbus da Avianca, uma milha mais aproximadamente do marcador. O segundo 371, aproximadamente uma de duna. Reporte externo checado, aguardando liberação. A escuta reportará. O Web Abjet 6721, o vento de 110 graus com 10 nós, pista 10 decolagem autorizada. As 30 Guarulhos, com 20 pessoas a bordo, tá 3293. 94. Para 35, na sequência, baixa altura até autorizada, até o pátio do Guerra, a porte liberando a pista. Guardião 07, táxi a baixa altura devido ao tráfego na final para a pouso, ok? 7, reportará seu pátio do Guardião. 0, 6, 3, 1. 5, continua para a aproximação, 37. O Webjet iniciou, aguarda a liberação. Ok. 2, 1, 9, 2, 4, ILS 10. 3924 avistado, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde. Mike Quebec, boa tarde. Mantenha as condições visuais, ou no 1500 pés, reporte através de Paris. Pessoas a bordo, por gentileza. 06 a bordo, senhor. Reportará através de Paris, visto o Mike Quebec. Está autorizado o táxi para o Guardião? Afirmativo, abaixa a altura e a voz da Bianca na curta para pouso, pista 10, ok? Afirmativo, Guardião agilizado. Sim, o 6315 é Bianca, o Xené, pouso autorizado, 110 graus, 10 nós, pista 10. Pouso autorizado, 10 ao 6315. Estamos no pátio 3, posição 5. 10 graus, ok? 6721, degrau 234, 1935, Logério. Controle, Objeto 6721. Oi, 6721, boa tarde, contato radar na decolagem. Só 330, sai da Momo. 10330, Momo. Quanto possível, velocidade infantil, Abucu. Guarda de coordenação. Guarda. Prossiga. Juliette Bravo, Juliette, informação Quebec, ajuste no 01, não guarde para a copa. Agora está com a copa aí, que é essa. Lima, Kilo Zulu, sem restrições na descida até 3 mil pés, ajuste 1011 no perfil da chegada, reporte localizador. Positivo, até 3011 reportará Lima, Kilo Zulu. Então 4. Juliette. Para o pátio principal, portão 4, vão 328. Controle Salvador, Alfa Tango Tango, no ideal descida. Alfa Tango Tango, autorizado chegada bom, se desça 4 mil pés na proa da posição Pelo. Sem extensão de pouso, é 1-0 ou 1-7? 1-0, senhor. Na proa de Pelo, descendo a 4 mil, ajuste 1011, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, descendo para 4 mil com a proa de Pelo, a chegada bom. E informe estimado para o pushback? Nesse momento. Objeto 6741 autorizado correção livre, acionar chama para o táxi, atentando para o gol 1-3-2-2 que está no pátio principal e no, para o portão 4 neste momento. Não entendeu que está autorizando o pushback, acionamento, chamada para o táxi, atentando para o gol 6741. Afirma, já repeti 6741, atentando para o gol 1-3-2-8, está taxando para o portão 4. Juliette Bravo, Juliette, decola da 1-7, confirme o pátio. Estou na aeroespaço. Te aguarde. Salve Salvador, gol 1-7-5-4, está ciente da Quebec, no 06 para autorização Campina Grande. Foi informação de tráfego, 12 horas, 8 milhas no Nordeste, mantendo no 1500 pés, Papa Alfa 32, tráfego adicional, 2 horas, 8 milhas. Como Nordeste, o nome 510, Bravo Novembro é 2 para 4. Natal. Bom, 0900, informação com o Quebec correto, Justino 09, Guate para 4. Gillette Bravo, Gillette, copia.